Bota o gigante pra cuspir na boca dessa daí que não vale um real. Quer levar seu dinheiro na intenção dela voltar, quer dar beijinho quando é pra te dar tchau. Levou 20 mil embora, mas eu não vou me arrepender, até porque essa é sua profissão. Tô ganhando dinheiro, mandando minhas rimas, então eu pago, tá tranquilo, não dá nada não. Então toma de quatro, então toma de frente. Eu, tu, você e eu temos orgasmo presente. Então toma de quatro, então toma de frente. Só botadão, tamo assustando os clientes. Então toma, toma, toma. Bota o gigante pra cuspir na boca dessa daí que não vale um real. Quer levar seu dinheiro na intenção dela voltar, quer dar beijinho quando é pra te dar tchau. Levou 20 mil embora, mas eu não vou me arrepender, até porque essa é sua profissão. Tô ganhando dinheiro, mandando minhas rimas, então eu pago, tá tranquilo, não dá nada não. Então toma de quatro, então toma de frente. Eu, tu, você e eu temos orgasmo presente. Então toma de quatro, então toma de frente. Só botadão, tamo assustando os clientes. Então toma, toma, toma.